Esta igreja é feliz, porque neste lugar há uma fonte de água viva correr. Esta fonte é Jesus, que jorrou sobre a cruz. Dessa água podemos beber. Essa fonte é Jesus, que jorrou sobre a cruz. Dessa água podemos beber. Deus jamais te negará.